quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medi o teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, eu adorarei prostrado e para sempre, quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Não há ninguém como tu, Senhor Deus. Eu te convido a exaltar essa grandeza. Talvez você para para pensar nos seus problemas, você para para pensar nas suas lutas, e talvez você pense: ah, elas são tão grandes, as dificuldades que eu passo são gigantes. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é maior. Como nós acabamos de cantar, eu posso olhar para as estrelas, eu posso olhar para o mar, eu posso olhar para tudo que está ao meu redor. Quão grande é o Senhor Deus, Ele é maior. Se você tem pensado que não há solução, se você tem pensado que não existe mais resposta, eu estou aqui para te dizer nesse dia que existe. Confia nele, descanse no Senhor Jesus. Confia nele, oh, descanse no Senhor. Grande és tu, Senhor, maior que meus problemas. Grande és tu, Senhor, grandioso, maior que a dor. Grande é o Senhor, maior que o céu, que a terra e o mar. Tu és maior que a enfermidade, maior que a depressão. Tu és maior, oh, Ele é maior que a sua dor. Ele é maior que o seu medo, que o seu sofrimento. Ele é maior. Quão grande és, quão grande és. Receba, receba onde você está. Receba, receba, receba dessa cura que Deus tem para a sua vida. Porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. Aleluia, Senhor. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande.